EVA sigla. Malandro ligeiro no jogo atileiro, mais um brasileiro na rima. Do tipo Ivete, o rap me contamina, fechando com os mano. Mais uma dose rimando, flipando quando eu tô na pole. Com Mike na posse, eu ligo de torce pra que eu perco o controle. Aqui na minha house, eu não aperto o pulse, bando TV nunca fica sem close. Na terra de Anitta, mas é Garibaldi, cultura underground não fica de pose. Foi só o primeiro round, aplaude quando não soube cloud. Sem fraude, rap com alma, sem pagar de head nose. A sigla vem desde os 14. R.A.P. Tá no sangue e não é de hoje. Banguei formado no 11. Suja nosso corre. Pelo rap a gente vive. Pelo rap a gente morre. Agitando a casa. R.A.P. Se é povo e não atrasa. Vive. Nosso sonho não apaga. Sempre a força e a garra. Rapero, não vendo minha alma por dinheiro. Parceiro, respeita a balada do pistoleiro. Cabreiro, é a noite, é escura, é mistura, é só gelo. Meu bang já sumiu na treva, nem rastro nem cheiro. Rasteiro, rápido e sutil, o tiro é certeiro, tio. Motherfuck, shit is real, bem-vindo, isso é Brasil. Black Label, Rivotril, Outer Table, Cypress Hill. Represent, minha crew, diferentemente daquilo que cê já viu, ouviu, bro. As caixas vibrou quando o som tocou, tipo tomo tocou. Quando tomo trocou, Zibabel já tombou. E a Sotoma queimou, teis em coma moscou. Na teia se enroscou, viu que ficou fosco. Quando brilha ofuscou, nosso bonde passou. E um caminho traçou, MC que se preze em tese, várias folhas amassou. Yo, EV, agitando a casa. R.A.P. Se é povo e não atrasa. EV, nosso sonho não apaga. Sempre a força e a garra. EV, agitando a casa. R.A.P. Se é povo e não atrasa. EV, nosso sonho não apaga. Sempre a força e a garra. Rapero, não vendo minha alma por dinheiro. Parceiro, respeita a balada do pistoleiro. Cabreiro, é a noite, é escura, é mistura, é só gelo. Meu bang já sumiu na treva, nem rastro nem cheiro. Ah, é nem o rastro nem o cheiro, tio. Meu bang já sumiu. SC Brasil. Me diga quando vão parar pra pensar. Para pra pensar naqueles que nunca fizeram nada pra ajudar. Apenas atrasaram quem é melhor, querendo o próprio melhor, mas acabaram em uma pior. Faço o máximo, fujo da máxima, próxima do próximo. Que acabou de assinar o óbito, de assinar o óbvio recíproco do acaso. Não tem como morrer na praça, o maquinado é raso. E agora em sentimento pleno, estressado tu fica comigo. Se falo contigo de um jeito que tu não deseja, meu mano, vou te explicar bem como é que acontece por aqui. Cair e aprendendo a levantar a profissão MC. Profissão MC, sublevo guerreiro, profissão MC. Nunca vão sair, tá tudo certo, essa é a profissão MC. Vê a sigla, EV, agitando a casa. R.A.P. Se é povo e não atrasa. EV, nosso sonho não apaga. Sempre a força e a garra. EV, agitando a casa. R.A.P. Se é povo e não atrasa. EV, nosso sonho não apaga. Sempre a força e a garra. Rapero, não vendo minha alma por dinheiro. Parceiro, respeita a balada do pistoleiro. Cabreiro, é a noite, é escura, é mistura, é só gelo. Meu bang já sumiu na treva, nem rastro, nem cheiro.